Panorama Agrícola para 31 de maio de 2013, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte. Hoje é sexta-feira, noite de lua minguante, 31 de maio de 2013. Estamos abrindo para você o Panorama Agrícola. Um abraço da equipe que faz o nosso programa, Mauro Moirer, Eduardo Maier e Márcio Peixe. O ditado de hoje é: é melhor você comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. No Panorama Agrícola desta sexta-feira, você ouve uma dica de saúde. No Alimento e Companhia, cuidado com muita caloria e pouca qualidade. Sexta-feira de boletim do SC Rural, Ponte Serrada e a Casa Colonial. Ligue 48-3665-5359 e envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br e participe do nosso programa. Domingo você pode assistir ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã, na Parabólica Canal Terra Viva e na Sky Canal 104. Uma dica que pode mudar o seu dia. A atividade física é fundamental para mantermos saúde e pesos saudáveis. O princípio fundamental para manter esse balanço é o equilíbrio entre a ingestão e o gasto de energia. Se você come mais do que gasta, vai engordar. Quando o gasto calórico é maior do que a ingestão, a tendência é a perda de peso. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim do SC Rural de hoje, conversamos com a extensionista da IPAGRE em Ponte Serrada, Neiva Dalla Vecchia, que fala sobre os resultados de um projeto estruturante do SC Rural em Ponte Serrada, Casa Colonial. Já foi inaugurada, já está aberta, né, nesse período de transição, que ainda todo o projeto estruturante falou em questão de recursos, ele ainda não foi todo viabilizado, mas está abrindo assim todo sábado para feira, e a receptividade foi muito boa, né, em nível de comercialização, assim, tá sendo muito interessante a maneira como as pessoas estão chegando ali, estão acostumando com a ideia da Casa Colonial. Então, a gente tem uma expectativa que agora, nos próximos 2 meses, a gente consiga fazer a aquisição de todos os demais equipamentos que precisam para a casa ficar aberta em tempo integral. Então, a gente acha assim, que até o final do ano vai estar aberta em tempo integral, inclusive para as pessoas que passam na BR poder parar se sentirem necessidade, né? Tem nome? É Cooper Fabs, por enquanto é Casa Colonial Cooper Fabs. É Cooperativa dos Pequenos Empreendimentos Familiares de Ponte Serrada. Né? Mas a gente ainda pensa em idealizar alguma coisa com um nome assim, um pouco mais atrativo, mas que reforce a questão da agricultura familiar. Fica às margens da BR-282, assim, um pouquinho antes do Trevo, logo na entrada da cidade, ela fica localizada, e para quem vai para o oeste, fica à direita. Tem novos projetos estruturantes? Né? No momento, a gente pensa em concretizar bem esse, deixar esse aqui bem redondinho, né? A gente até pensa em, no futuro, a gente fazer um projeto para infraestrutura produtiva, para trabalhar a parte da produção, assim, para fortalecer os processos produtivos dentro das propriedades, para fortalecer a agroindústria e, consequentemente, fortalecer a cooperativa. Mas, no momento, assim, a gente quer deixar esse bem efetivado, concretizado, né, com todas as metas cumpridas, né? Porque não adianta a gente começar já levantar uma nova bandeira aí sem antes a gente deixar tudo efetivado o que a gente está fazendo agora. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola, no boletim do SC Rural, entrevista sobre a Casa Colonial de Ponte Serrada com a extensionista da IPAGRE, Neiva Dalla Vecchia. o valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Duas pesquisas científicas estão constatando que os cardápios oferecem em um único prato a maior parte das calorias, sal e gordura que são permitidas, digamos, para todo dia. Esses trabalhos foram publicados nos Estados Unidos. Um deles é de pesquisadores do Centro de Nutrição Humana no Envelhecimento de uma universidade em Massachusetts. Eles analisaram 157 refeições completas a partir de 33 restaurantes localizados na região de Boston e observaram que 73% das refeições pedidas nos restaurantes tinham mais da metade das 2.000 calorias diárias recomendadas para um adulto e que pelo menos em 12 refeições havia mais do que a recomendação diária completa. As refeições com maior número de calorias incluíam restaurantes especializados em comida italiana, comida americana, comida chinesa e comida japonesa. Um segundo estudo, também divulgado nos Estados Unidos, ele vem da Universidade de Toronto, no Canadá, onde pesquisadores analisaram 685 refeições e 156 sobremesas de 19 cadeias de restaurantes. E descobriram que o café da manhã, o almoço e o jantar continham cada um 1.128 calorias em média, mais uma vez acima da média do dia recomendada para um adulto. Além disso, cada refeição tinha 151% da quantidade diária de sal que uma pessoa deve ingerir por dia, quase 90% da recomendação diária de gorduras totais e 83% das gorduras saturadas e trans, além de 60% do colesterol tolerado em um único dia. Então, as pesquisas mostrando que a alimentação está sendo excessiva, é preciso controlá-la e comer de maneira saudável e adequada, tanto lá fora como aqui no Brasil, naturalmente. É hora das notícias. O mês de junho começa com vários eventos e atividades da agricultura familiar em Santa Catarina. Por exemplo, na semana que vem, nos dias 5, 6, 7 e 8 de junho, em Florianópolis, ocorre mais uma Feira do Mel, com produtos da agricultura familiar. Mel de primeira qualidade, melato da Bracatinga, pólen e outros subprodutos do mel. Também na semana que vem, nos dias 6, 7, 8 e 9 de junho, ocorre em Braço do Norte a tradicional FEAGRO Vale, reunindo o melhor da agricultura na região de Braço do Norte, com um seminário de piscicultura e também exposição de gado leiteiro e outras atividades do setor agrícola. No mesmo dia 6 de junho, acontece um seminário da agricultura familiar em Nova Trento, reunindo cooperativa local e produtores locais da região de Nova Trento. E também no dia 6 de junho ocorre um seminário técnico da cultura da uva em Tangará. Eventos da agricultura na próxima semana. A Embrapa Suínos e Aves de Concórdia e a Sociedade Mundial de Proteção Animal e o Ministério da Agricultura promovem junto com a Universidade Estadual Paulista em São Pedro, São Paulo, Workshop Internacional de Bem-Estar dos Animais de Produção, dias 11, 12 e 13 de junho, no Hotel Fonte Colina Verde, em São Pedro, São Paulo. Informações adicionais no site www.workshopdebemestaranimal.com.br. workshopdebemestaranimal.com.br. As melhores práticas e os métodos inovadores de manejo dos animais voltados ao consumo durante a criação, transporte e abate. Temas centrais desse Workshop Internacional de Bem-Estar dos Animais de Produção de 11 a 13 de junho em São Pedro, São Paulo, uma promoção da Embrapa Suínos e Aves e Sociedade Mundial de Proteção Animal. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.